A vida é uma montanha-russa. Ora pelas suas peripécias, ora pelos seus momentos de estranha acalmia. E por muito que queiramos, não conseguimos senão ficar feitos no oito. Feito no oito começa agora com Carlos Bonaparte. So I step inside for a glass of wine. With a full glass and an empty heart, I search for something to occupy my mind. Ouvintes, muito boa noite. Pois é, cá estamos outra vez feitos no 8. Agora vai ser sempre assim, de terça a sexta-feira. Eu vou estar consigo sempre este bocadinho entre as 8 e as 8 e um quarto da noite para vos trazer, enfim, o resumo, digamos, do dia. Pode ser o resumo do dia aqui na Antena Web, pode ser o resumo do dia enfim, quando houver assim notícias mais importantes, enfim. Bom, e por falar em resumo da Antena Web, isto hoje não foi um dia lá muito bom, não. Tivemos aqui um pequeno problema, a nossa locutora Joana está temporariamente fora dos seus programas, mas esperemos que em breve ela volte. Ora, enfim, foi assim que o dia na Antena Web, um bocadinho mais vazio, mas aliás, hoje não haverá net, não haverá noite entre todos. O net é assim que é chamado aqui pela casa, não é? É o NET, é o DSF, é o PDP, pronto, isto aqui é tudo. Tem que arranjar assim um programinha também que dê para dar aqui um date, domingo à tarde. Pronto, é date. Então, nunca tinha pensado nisto. Pronto. mas enfim, foi um dia assim um bocadinho mais vazio, não houve tênis e web, já não houve, diga lá ao Sr. Fá, já não houve ponto de partida. Mas bom, possivelmente dentro de algum tempo a Joana estará de volta. Mesmo que parcialmente para alguns dos seus programas. Vamos esperar que sim e que tudo melhore. Ora bem, abrimos esta emissão com este espaço com uma música dos The Corrs, So Listen to the Radio. Eles têm como vocalista Andrea Corr, que é uma das The Corrs. Esta música foi gravada no Unplayed da MTV. E foi uma música que fez muito sucesso na altura, isto foi lançado para em 2002, não estou em erro. Agora vamos ficar com uma música da Joana. Não é a nossa locutora, por acaso nem foi nesse sentido que escolhi a música, mas sim porque é uma música muito bonita e também é cantada ao vivo, pois é. Ora, a música que vou apresentar chama-se Meu Primeiro Amor e é uma música muito, muito bonita. Hoje não há muito para falar, estamos assim todos um bocadinho mais em baixo, porque foi um dia de facto mais estressante, mais complicado. Mas pronto, o mais importante são os nossos ouvintes. E já agora, então gostaram do programa de ontem? O Portugal Alternativo? Foi uma estreia em grande do David Félix, que já teve comentários e tudo, ainda bem. É bom saber que as pessoas gostam dos nossos novos locutores, dos nossos novos programas. E enfim, continuam também a gostar dos que já gastam, não é? Sinal de que ainda fazemos umas coisinhas de jeito. Ora bem, pronto, e não há assim muito mais a dizer hoje. Só quero mandar-vos um abraço, agradecer o facto de estarem connosco diariamente, de segunda a domingo. E pronto, então hoje não haverá net, não haverá noite entre todos, mas à meia-noite eu estou de volta para mais um Hora Zero. Já sabe também que, entretanto, daqui a pouco regresso com o Musicália. Fique bem, tenha a continuação de uma ótima noite. Por enquanto é Nuno Miguel que vai conduzir os destinos aqui da rádio com o Desporto Antena, a edição de hoje do Desporto Antena. Vamos então ficar com Joana e Meu Primeiro Amor. Até amanhã! Todo mundo, vamos lá! Já todo mundo batendo essa palma, vai lá! Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida, eu vou chorando a minha dor. Igual uma borboleta, vagando triste por sobre a flor. Seu nome sempre em meus lábios, irei chamando por onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz deste sofredor, que implora por seu carinho só um pouquinho do seu amor. Meu primeiro amor tão cedo acabou, sua dor deixou neste peito meu. Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu. Nesta solidão, sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes ais. São prantos de dor que nos olhos caem. É porque pensei, quem eu tanto amei, não verei jamais. Saudade, palavra triste,